silêncio de ler, faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Pode beber.